seja como eles. Dê ouvidos a Deus, busca sempre o homem iniciente. Desvia-te do mal, faça a diferença, marque o teu tempo. Sempre o homem iniciente, desvia-te do mal, faça a diferença, marque o teu tempo. A Bíblia narra a história de grandes homens valentes que alcançaram o nível dos homens mais excelentes. A voz de Deus ouviam, a ele obedeciam, tremendas qualidades e virtudes possuíam. Falo de Daniel que negou se contaminar, no manjar e vinho do rei decidiu não tocar. Também falo de seus amigos que não se dobraram, perante a estátua do rei eles não se prostraram. Falo do jovem José que negou fornicar, e de Neemias preocupado para edificar. De Elias que enfrentou profetas de Baal, do apóstolo Paulo radical com tudo que era mau. Do jovem Davi que derrotou o grande Golias, de João Batista que preparou o caminho do Messias. Existem muitos outros homens que a Bíblia relata, exemplos a seguir, graças a Deus não temos falta. Seja como eles, dê ouvidos a Deus, busque sempre o homem iniciente. Desvia-te do mal, faça a diferença, marque o teu tempo. Desvia-te do mal, faça a diferença, marque o teu tempo. Seja como ele. Seja como Davi, derrubando mil Golias, apenas com sua fé derrubou o que não podia. Seja exemplar como era o rei Josias, temente ao Senhor como o profeta Jeremias. Viver no pecado não vai compensar, não te esqueças que Deus vai te recompensar. Não minta pra Deus como Ananias e Safira, pois ele te conhece e controla a tua vida. Seja como Abraão que esperava no Senhor, Deus se precipitou e a Sara um filho gerou. Procure santidade, seja como Samuel, não adores falsos deuses, seja como Daniel. Não guarde rancor como foi o rei José, perdoe todos aqueles que não te querem ver de pé. Ore a Deus meditando e orando, não volte atrás, não volte a ser Saulo. A Bíblia narra histórias de grandes homens valentes. Falo de Daniel, de Neemias e Elias. Falo de Jó.